André Cedês, o Moral de Ibicoara. Tinha uma pirata. Que botar pra fuder? Parceiro Lucas Boquinha, tamo junto, meu Rio Grande do Norte, vai, vambora. Cabeça de divulgações é só assim, ó. Que baile na quebrada, a novinha representa na frente do paredão. Ela flexiona e senta. Que baile na quebrada, a novinha representa na frente do paredão. Ela flexiona e senta, senta, senta. Que flexiona e senta, senta, senta. Que flexiona e senta, senta, senta. Que flexiona e senta na frente do paredão. Ela flexiona e senta. Flexione e senta, senta, senta. Que flexione e senta. Eu disse senta, senta. Que flexione e senta na frente do paredão. Ela flexione e senta. Flexione e vambora. Dali, que dali, que dali. Dali, que dali, que dali, dali, dali. Tinha uma pirata. Parceiro Sancler, você diz assim, ó. E quer baile na quebrada, a novinha representa na frente do paredão. Ela flexiona e senta. Quer baile na quebrada, a novinha representa na frente do paredão. Ela flexiona e senta. Senta, senta. Que flexiona e senta. Eu disse senta, senta. Que flexiona e senta. Eu disse senta, senta. Que flexiona e senta na frente do paredão. Ela flexiona e senta. Senta, senta, que flexione e senta. Eu disse senta, senta, que flexione e senta. Vai, senta, senta, que flexione e senta na frente do paredão. Ela flexione e senta. Senta, senta, senta, ela senta, flexione e senta. Senta, senta, que flexione e senta. Vai, senta, senta, que flexione e senta na frente do paredão. Ela flexione e senta. Vambora, vá, vambora. Tinha uma pirata. Paredinha cabulosa, tamo junto.